4160. Bom dia, Santa 3304. Identifique chegada Bonf, desça para 4 mil pés. Vamos 022 hoje. No meia, só 03, só 121, desce uma margem. Bom dia. 209, bom dia. Rua 180, seu limite ao localizador. Estrela 180, limite ao localizador, descendo a 3.000, 3.000 metros. Passou externo, estabilizado, 6235. Bom dia, 3.000, 3.000, livrou na época. Autoriza a torre para o 6225. Confirma, Salvador? 6225, passou externo, a 1000 pés a GL. Oi, 118.612, bom pouso. 186-6225. Corrigindo, 1-1-8-9-5. 9-5. 07, um corte frequência livre, bom dia. Torre Salvador, Oxané 6225. Tá na final, com o trem baixado checado, vista a vista. Chalé 6225, livre pouso, pistão a zero, vento 180 graus, 16 nós. Livre pouso 180, 16, 6225. Tumba 83. Chegada Bonf. Da 3663, desça para 2000 pés, autorizado final LS para interceptar o localizador. Curve agora à esquerda com a proa 140. O ajuste permanece no 022, reporte estabilizado. Afirmativo, esquerda 140 para o curso localizador, descendo para 2000. Destino 022-3663. Azul 91-31, 3000, estado externo. Autorizado final LS, torre 1-8-9-5. Avião 31 Salvador. Prossiga. Torre 1-8-9-5, bom pouso. Obrigado. O 9131 transfere. Azul 9131, mantenha aproximação, aguarde pistão a zero livre. Não, continuando na aproximação, aguardando a pista livre, azul 9131. Está pronto, passarela do 9809, ponto de espera. Passarela do 9809, mantenha o ponto de espera. Vai manter. A tripla Romeo Golf, livre táxi, chame para ingresso na 17. Meia 225, solo ao 06, solo 121, decimal 9, bom dia. Com solo 219, 6225. Azul 9131, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 15 mais. 180 com 5, livre pouso 9131. Vai reportar antes da Juliette, 6225. Norma Golf, livre ingresso, autorizado na linha e mantendo o 7. Tanto 3179, autorizado, reporta táxi. Livre, reporta táxi, Tanto 3179. Então isso está a 60 milhas da posição lotar. Tá Ok, está acionado na posição normal o código 5422? Gente, ainda não tem um contato radar com o seu tráfego. Mantenha ainda a proa de lotar, o rumba 83. Xanar 6225, ingresso Juliette 01 no portão. 6225 para a posição Juliette, vai autorizar. Desculpa, 6225, está autorizado o ingresso na Juliette, posição é a 01. Livrando azul 91131. Azul 91131, solo 09, sol Luna 21, decimal 9, bom dia. Resumo 9, bom dia. Tá triplo, Romeu Golf, aguarde para decolagem. Mantenha a posição. Oi, bom dia. 3663, passou o externo. São 3663, vento 190 graus, 169 nós, livre pouso para o São José. Livre pouso 10, 3663. 31. Passaria do 9809, visual com tráfego no sinal. Visual, mano. Sinal 99. Passaria do 9809, após a passagem do tráfego ali, mantém 10. O tráfego ali mantém 9809. Cometa 63, prossiga. Cometa 63, acione identificação. Chegada bom, desça para 4 mil pés. O ajuste é altímetro no 022. Cometa 63. Então, Romeu Golf, tem livre decolagem, vento 80 graus no 3 nós, pós curva esquerda no peixe da Momo. Agilize na medida do possível o cruzamento do campo. Dois, desce para 3 mil, autorizado o prosseguimento vai reportar estabelecimento. Azul 9131. Ok, via Juliette, portão 7, 9131. Saulo, bom dia, TAN 3663, livrou. TAN 3663, bom dia, taxi via Alfa, reportante, ataque 6 Juliette, para ingresso. Alfa, reportante, Santos da Juliette, TAN 3663. Para o táxi, TAN 3179. Estamos com 207 a bordo, 1357, Galeão. 3304, agora para 2000 pés. Permanece 1022 o ajuste. 2022, está 3304. Controle, bom dia de Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Contato radar, sub e mantenha o nível 220, sai da Momo. 220 na Momo, Romeu, Romeu Golf. Ok, obrigado. Baixaria do 9808, livre decolagem, vento 180 graus, 169. Livre decolagem, passando 9809. Alfa Oscar, Bronze Copa. Só 3663, vai manter a posição em seu táxi de Juliette. Aeronave da companhia já iniciando o táxi a partir do 10. Após a mesma, prossegue via Juliette 03 ao portão. Estimativo, tá visual o aeronave após pro 03, tá? 3663. 63, condições de agilizado 03. Estimativo. Juliette 03, então, são 3663. Obrigado. Central, não dá pra copiar. Juliette, parqueando 03, ok? Apple, Alfa, Oscar, Pronto, Copy. Bom dia, Xené 63 no 2, identifique, chegada a Monf, corrijo, Mari, desse mantém o nível 050. 050, ok. Passa de 9809. Passaria do 9809, contato radar, submantenha o nível 180. Saída Arbo, telefone, passaria do 9809. Nós mantém 180 na perfil da Arbor Elefa. O 83, acione identificação. Contato radar, 72 milhas, norte de Salvador, mantém o 080, da presente vai dar pro de bom, 183. Zero, de bom. 79, mantém o ponto de espera. Mantém, tá preso, 79. Azul 4298, decola 1-6, controle 1, confirma, azul 4298, solo, aos 1-6, controle. Solo 121, décima 9. 219, 4298. 7, opa. Correto, já possui POB? 5. 05 no POB, acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, 118, décima 9, 5. Ajuste 1022 agora, um bom voo. A linha decola sem parada? Afirma. A linha decola, vento 180 graus, 13 nós. 3179. Lembre, alinhar e decolar 90, tá? 3179. Na escuta da torre. Agora sim, na sua escuta, passando externo, visual, baixo travado. Então, 3304, mantém a aproximação, aguardando pista livre, tráfego da companhia, agora ingressando para decolagem imediata. Aguarda a pista livre, o TAN 3304. Eco Alfa Oscar, tem detencionamento de unidades. muito bom. 195. Bom dia, Edson. Depois do dia, identifique, chegar na Mari e disse manter o 060, 060. Depois do dia. Não, negativo, mantenha o perfil da Star Mari. O senhor é o número 3 na aproximação. Zuma 79, decola Zuma 9, controle 120.8, bom dia. 1-2-0-9-3-1-9-7-9, seu bom dia. Solicita como final 1-6-0. Ok, aguarde só a coordenação com o Recife, o passageiro 989. Tá aguardando, e se possível já a proa de conquista. Controle, bom dia, tá? 3179, decolou na Dael, sua escuta. 3179, contato radar, segura seu nível 340, oi Dael. Direto Dael, 340, tá? 3179. Passaria do 9809, é negativo conquista, mantenha o perfil da saída árvore. Mantendo a árvore, passaria do 989. Está autorizado como final nível 160, passaria do 9809. 160, passaria do 9809. Falando 21, deixa eu falar. 1219, tá? 3304. Falou, Salvador. Bom dia, tá? 3304, livrou na sua escuta. 3304, táxi Alfa, Juliette, gate 4. Alfa e Juliette para o 4, tá? 3304. Gate 4 e 35437. Afirmativo. Terceiro em campo na 2000, reporte estabilizado, 6392. Confa Oscar, livre táxi, chantar ingresso no site. 26.85, alterne 125.45. Romeu Golf. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 022. Cometa 63, desça para 3 mil pés, ajuste altímetro no 022. Salvador, Roxane 63, Rona 2, está livre da rede do 0050, SAP. Positivo, está livre, descida para 2 mil pés, 6312. Rona 2, livre. Webjet 582.6, reduza para 2509. Centena reduz para 2109, o objeto 50. 10 após uma centena. 83, desça e mantenha o nível 050. 19131, número 3, pra Copa, aguarde. Saída da PUC? Afirmativo. 25437, cópia. 25437, para Confins, nível 380 autorizado, via Upper Blue 16. Decolagem pistão no zero, primeira curva direita. Saída da Euleda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5560, trip 5437. Nas quadras 55. Chame para posicionamento, 35437. Alfa Oscar, livre decolagem, vento 180 graus, 14 nós. Arizona 79, chame Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Visado nível 320, decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, Nitsa. Após Nitsa, Puido, Upper Whisky no zero. Controle Salvador, 120, decimal 8. Aciona 5567, Oceaner 6225. Oceaner 6312 no localizador. Afirmativa, estabilizado localizador, 12. Agora com a torre, 1862 e bom pulso. Obrigado, 76. Chame para a Flexionamento. Solo Salvador, é o Mike Yankee, Papa. Diga. Bom dia. Permissão de reboque aqui da remota número 12 até o King 10. 20, 1208, grato, é com a Fausca. E o destino vai ser qual gate? É o número 10. Gente, número 10. Sim, agilizando na medida do possível. Chame. Reporte o término. Positivo. Só 160, mantendo o tempo da saída Momo. 160 na Momo, é qual posse? 58. Decolagem da pistão a zero, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5563, azul 931. 3. Controle, confirma a frequência da torre por 6312? 895, 6312. Ah, ok, tinha passado 18695, obrigado. 149. 6312 na sua escuta, torre agora em 1895, na final da 10, baixado, checado. Livre pouso, vento 190 graus, 149, o Xenés 6312. 12, livre pouso. Web 5826. Ok, do país, vamos São Paulo. E eu vou lá, número 2, para qual é a pegada? controle, o 5260 está autorizado para procedimento, né? Estimativa, você vai com a esquerda e vai interceptar o localizador na curva 40. Esquerda 040 está interceptada, sendo para 3 mil pés. 582.000. É uma nave de pequeno porte já com 120 de grau. Estimativa, esquerda 040, descendo para 3 mil, 3 mil, 5 mil. Confirmando, plano já para Brumada e Yankee, saindo no 080 e cancelando após? 2-1-9. 2-1-9, obrigado, 63-1-10. O Juliette, Serra Tango para Cairu, confirmando, é Serra Novembro, papapá. Juliette, Serra Tango para Morro de São Paulo, autorizado no meu pés, decola da pistão no 7 com primeira curva à direita. No corredor Axé, controle Salvador 120.8, aciona o 0152, Juliette Ratão. 183, Salvador. Eita 63, estabilizado no localizador. Autorizado sinal LS, 2-1-8-6-12, 183, cometa 63. Cometa 63, 2-1-8-6-12. Objeto 52.000, desça para 2.000 pés e reduza para a velocidade de aproximação. Nesta pro, intercepte o localizador, reporte estabilizado. Ativo, já está estabilizando neste momento 5826, reduzindo a velocidade. Confirmando, seu plano Yankee. Gente, o esquilo Zulu para Cairo Lorenzo, nível 040 autorizado, decola na pista 17, inicialmente na saída da El. Controle Salvador 120.8, aciona o padrão esquilo Zulu. Chama 10295, web 526, obrigado, senhor. A você, Pelo Bento? Whisky Lusolor, para acionamento táxi, torre 1-1-8-9-5, bom dia. Tá, não tem o mesmo ticket, mas já tá reduzindo aqui o 526. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. A informação que eu tenho é que o mesmo agora tá passando o marcador externo. Tá ciente, o 5826, tá reduzindo aqui, senhor. Cometa 63, a frequência é 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, dia de LED, certo? Prossiga.